O senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, se reuniu com correligionários do PMDB na manhã de sábado em um hotel de Foz do Iguaçu. Filiados do partido de municípios do oeste e sudoeste do estado receberam Requião. No auditório, o senador encontrou cartazes de apoio à candidatura dele para o governo do Paraná em 2014. Requião se disse pronto para encarar a disputa, caso seja a vontade dos colegas do partido. Eu estou à disposição do partido. Se o partido quiser um candidato para ganhar a eleição, pode contar comigo. Me chamem que eu vou. Roberto Requião tem visitado diversas cidades para debater os rumos do PMDB para a corrida eleitoral do ano que vem. Para ele, o partido precisa ter candidato ou pode enfraquecer e perder a expressividade que tem. O PMDB se organiza, lança um candidato com uma chapa porreta de deputados estaduais e federais ou acaba. O protagonista, ele é um partido acessório e vai para o meio caminho, mesmo caminho do PFL, que se transformou em DEM, acabou, e agora o DEM está acabando também. O partido que não se apresenta em eleições sai da memória da população, perde a importância e desaparece. É um momento crucial para a existência do PMDB no Paraná e no Brasil. Na semana passada, Requião esteve em Pinhais e reuniu PMDBistas da região metropolitana de Curitiba e também de Tibagi. Maurício Freire, para a CBN Foz.